3, chame Centro Recife, no 288, alterno 260. 288, 260, muito obrigado, uma boa noite, um bom fim de semana, com linha 3. Comente. Pronto, táxi 7857, tá com 42 a bordo, autonomia 360 e alterna. 5827, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, pista no zero, ponto de espera, torre 1-1-2-6, duze, ajuste no 0, 1-4, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 1-0-2-2-6, estado 14, 7-5-8-2-7, bom trabalho, muito obrigado. 2604, controle de Salvador, boa noite. Pela identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 014. 3.000 no 014, 1.604. Salvador, boa noite, WebJet 5827, a próxima ponte espera 1-0. Boa noite, Web 5827, autorizado, ingresso e decolagem, pistão no 0, no 20 graus, no 09. Direto, retorno 1-0, 8827. Controle? Gostaria de solicitar um favor. É, tivemos um reporte de várias aeronaves aqui que o marcador médio do LSXJ estaria fora, ok? Porém, nossa equipe técnica já foi ao local, já checou o equipamento e recebe a indicação que está tudo ok. Queria que o senhor verificasse no momento da passagem aí como recebe o equipamento. Um alto. número, 604? Aberto, nós estamos recebendo. Marcador médio, 247, e o destino. Excelente, grato, 604. 30, via permite 58. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5504 no transcomando. Autorizada 330, com destino a Recife, via permite 58. Decola pista 10 com a curva esquerda, Puca, saída, transição Aracaju. Controle 119.8, o transponder vai acionar 5504, via 583. Protejamento correto, estamos prontos para o estacionamento no portão 05, web 05836. Chamará quando o próximo 5, muito obrigado, web 5836. Controle de Salvador da Bahia, muito boa noite. Objeto 5827 decolou. Canal da EL, quando possível, direto da EL, direto Leda. Contato radar na decolagem, suba 360. Direto Leda, está autorizado, 5827. Curvando à direita, direto Leda, muito obrigado. Controle, então, podia coordenar com o centro, objeto 527, voa direto, BDEV? Ok, voa do Leda, aguarde coordenação, web 5827. 527, obrigado, senhor. Deve coordenado autorizado, 5827, consegue direto para deve. Direto para deve, obrigado senhor. Retornaremos, subiu uma teia, 5256. Como você estiver, obrigado, 5256. Boa noite no 404, a senhora identificação, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, 050, boa noite, 404, muito bom. 352 no meio, o nível 170, coordenado autorizado. Minas, nível 300, decola da 190, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta pelo 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 199.8 e aciona 5507 no gestão. Autorizado 300 para Campinas, saída da 0 com curva direita, da El, Leda, Brinde, acesso de Luna, meia, 198, controle 507, passando 4071. Protegimento correto, sendo pronto para o estacionamento, portão 08, azul 4071. Quando pronto, autorizado, chama o táxi, são 3561. Camarada para o táxi, está 3561. As aeronaves na escuta deste controle em Salvador para pouso neste aeródromo. Torre acaba de nos informar que a visibilidade de 3 mil metros, teto de 1000 pés, no momento chuva moderada pelo campo. E 5827, chega agora o centro Recife. 1251, alternando 13325. 251, 13325, muito obrigado. Bom trabalho aí, bom final de semana. Totalmente. Informativo, ele é sexual autorizado, reporte no LOC, gol 1604. Sete, quatro mil, 6310. 310, desça para 2 mil pés no altímetro 012. 2012? 1015, corrigindo, 1015. 015. Está 3561, está com 171, 4 horas e 5 alternado com 561 no táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista no zero. Bom, espera a torre, 118, decimal, meia dúzia, o ajuste no zero, 15 agora, bom voo. Alternativo, Pátio, Índia, Alfa, falta de espera 186, está 3561. Zero autorizado, atentando para o Airbus da TAM, no táxi agora no 09, chame para o táxi, 6206, 201. Solo Salvador, boa noite. Da 3858, autorização Fortaleza 370, informação Bravo. TAM 3858, informação agora em curso a Charlie, dando apenas a visibilidade 3000, teto no site. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Proti. Controle em 19, decimal 8 e aciona 5520 no seu ponto. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Proti. O transponder 520. Procedimento correto, estamos pronto para o feedback, treinamento, portão 07, então 3858. Camarada, breve. O gol 1885 no portão 612 para o feedback, acionamento. Feedback, 612 autorizado, está no táxi. Para o táxi, 1885. Solo TAM 3662, senta bravo. Bom dia. Informação agora em curso a Charlie. Natal 370, copia? Copia. Autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5517 no 2 pontos. 370, autorizado Natal, via plano de voo, Pesulu 10, decola da 10 com curva esquerda, na Fucas de Paz, 198 controle, acionado 5517, TAM 3662. Cruzamento correto, estamos pronto para o espécie, acionamento, portão 03, TAM 3662. Chamada na sua, 62. 10 completando de LS X-Way, chamando Torre, 18, decimal 6. Chamar a Torre, 2663, 90. Salvador, boa noite. Esse é o LGS 6748, investida, restrito no 150. Boa noite, 6748, auxílio na identificação, na chegada Mares, desça para 4 mil pés, o altímetro 10 no 4. Tem que ficar descendo para 4 mil pés, ajustado no 0 no 4, L6748. 5 do marcador médio. Ativo 6390. Está cruzando 1200, ainda não avistou, já passou esse tempo. Confirmando o médio, ok? Acuse se recebeu o médio, o acionamento 390, ou quando visou. Cliente acusará. Número 4, solo aos 33, 121, decimal 9. 219, dedo 04. Solo, gol no 604, fazer ele pronto. Gol no 604, boa noite, táxi lento, via alfa e mantém a posição antes do ataque, foi Juliette. Só confirmando, recebeu a informação do marcador médio. Afirmativo, gol no 604, recebeu a informação. Agradecemos da 35 Delta. 35 com 5. Dando a 710-6390. N63 10, autorizado pouso 120 graus 08 mais. Autorizado pouso 6390. Como número 2 no ponto de espera, e no ponto de espera chama a torre em 118 decimal 612 e o ajuste no 014, bom voo, puxa, né? 6201. Mátio ainda alfa, seguindo o bonde do gol, no ponto de espera são 1862 a 6201. Solo web 5866, está pronto para o puxa, acionamento, posição 5. O WebJet 5836, por gentileza, aguarde para o pushback e acionamento no 05. Aguarde. Para o sotaque do Gol no 885 com 189 a bordo, alterna Galeão com 4 horas e 11 minutos. Gol no 885, autorizado táxi via Pátio Índia Alfa. Até o ponto de espera pista no 0 e no ponto de espera torre 1 no decimal meia dúzia, o ajuste no 0, 15 agora, bom voo. Sejor também de 15, Pátio Índia Alfa, 18,6. Uma boa noite. Gol no 604, vai observar o segundo tráfego, que é o Airbus da Oceanair, taxiando a partir do portão 10 e após a passagem do mesmo, autorizado o ingresso via Juliette para o portão 62. Gente, aguardando o tráfego no 604. Gol 6310. 6310, solo aos 361219, Oliveira. São 3561, 9100 graus, com 6290, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, da 10 para 3561. Ocean Air 6310, boa noite, táxi via Alfa. Reportando seu Torre, o gol 1885, aproximando o ponto de espera da 10 próximo. 1885, autorizado, alinhar e manter, pistão no 0. Alinhe e mantém, pistão 10, gol 1885. 3561 no TAN, decolado às 37, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado. O gol 1804, está estabilizado no localizador. Completa LS X-Ray, chamando Torre 18, decimal 6, gol no 404. 18,6, boa. Boa noite, o Xenemia 313, sua identificação, chegada Wolf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 5. Wolf, tá com o nome. Da Ucha, né? Vai ingressar no Via Juliette para o portão 01. Autorizado para o cheque na meta 05, chama o táxi. Não sei se deu a coisa na passagem do Oceanair que vai para o 01. O que foi o cheque na meta 05? Direto Eval, 3561 autorizado. Eval, né, complicado. 404, boa noite. Boa noite, 1404, continua a aproximação, pistão 0, reporte visual, vento 1100 graus, 6290, ajuste 10, 14. 7104, boa noite, 404. Azul 4071 no gate 8, solicita puxa acionamento. O 08, autorizado, chama táxi, azul 4071. Puxa, chama táxi 4071. Pouso tráfego na final, após ali mantém pistão no 0, chama 6201. Pouso tráfego ali mantém na 6201. Agora 404 Bisão. 100 graus, meia dúzia nós, ajuste 1014, autorizado pouso, pistão no zero, gol no 404. Autorizado pouso, pistão no zero, gol no 404. Gol no 885, decolado aos 40, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, bom. Iniciando no 08, quem não me escuta? Guarda. Avisa de LS X-Ray da 10, o 6748. Este é o gol 1885, decolado da El, na escuta. 885, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. Atendo a subida da El, gol no 885. Autorizado, 404, solo aos 41, 121, decimal 9, ao liberar. Liberar 119, 404. Presente, ou direto ao fito. Manda o fito da presente, está 3, 5, 6.